entrando no ar a programação Poder da Oração com a pastora Cláudia Rangel. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo.